Esse é o DJ Hábito. Só toca Mandelão. Só bem que te avisei. Só bem que te avisei. Quem mandou se apaixonar pelo Hábito DJ? Quem mandou se apaixonar pelo Hábito DJ? Tu empinou LP. Ficou de patinha LP. Só toca Mandelão. Só toca Mandelão. Só toca Mandelão.